καιρό. Φύγκα ακόμα ζουν πδύρου, φάσκα είσαι πάση εμώ. Φύγκα ακόμα ζουν πδύρου, φάσκα είσαι πάση εμώ. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arcancel 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão, a minha primeira emissão do mês de outubro. Hoje somos o 4 de outubro de 2023. E depois de eu estar uma ausência de dois meses, graças a Deus por estar aqui na companhia, da vossa companhia da Rádio Arcancel. Ora então, espero que todos desse lado estejam tão bem. Eu, quanto a mim, também estou muito bem, graças a Deus. E vamos dar que todos tenham uma boa continuação de uma boa tarde aqui na minha companhia. E para aqueles que estão a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. E para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho na companhia da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, vamos dar início à minha emissão com a música do Bruno Pinto, Meu Coração Pensa em Ti a Toda Hora. Era isso que eu fazia quando estava ausente estes dois meses, pensava muito em todos vocês, e aqui para todo o auditório e para todos os animadores da Rádio Arcanciel. Assim é que é. Ora então, vamos dar início então à minha emissão Pensa em Ti a Toda Hora. Assim, até já. Sinto quando te vejo, perguntas se por ti sinto desejo. Perguntas se a teu lado eu quero estar, se a teu lado vou ficar até o fim chegar. Perguntas o que sinto, se em ti pensar. Perguntas se a ti eu quero beijar. Perguntas se de ti tenho saudade.

Ora, pois é, depois de umas férias, cá regressámos todos, cada cala, ao seu local. Ora então, 14 horas e 21 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, eu à volta das 15 horas tenho aqui a minha receita para dar. Eu já passei aqui várias vezes, mas continuo a passar porque é uma receita muito agradável para quem souber fazer, depois de eu dizer. Mas espero que vocês gostem, porque eu já passei várias vezes e vou tornar a passar hoje. Ora então, uma continuação de uma boa tarde e vamos ficar então com Vítor Rodrigues, põe a mão na cabecinha, porque nós andámos a trabalhar e andámos pôr a mão na cabecinha, não é? De vez em quando vamos com a mão à cabeça, como é que isto é feito, como é que vai ser, vai correr tudo bem, mas temos que ser positivos, que tudo vai dar certo. Ora então, fiquem bem, até já. Vai abaixo, vai acima, vai abaixo.

Ora, muito bem, apaixonada que é bem. Ora então, são 14 horas e 40 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, muito obrigado pela vossa preferência de estarem aqui na minha companhia, na companhia da vossa rádio. Ora então, vamos ficar com Sandrina Gostava de Ser Cigana. Isto é para todas as Sandrinas. Ora então, fiquem bem, até já.

calçada do céu, do que amo distraído. Voltávamos para a serra. Era a nossa despedida. Não estava mais vestida pela calçada do céu. Pela calçada do céu. Subíamos descaídos. Ora, muito bem, 14 horas e 54 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, eu tenho aqui uma dedicatória da parte de Melanie, do Café Restaurante Brasito, para a sua empregada Lucy e para todos os casais do mundo, todas as famílias espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora, então, vamos ficar aqui com o Padre Zezinho, Nossa Senhora abençoe todas as famílias. Que assim seja. Da minha parte, muito obrigada por esta música que eu também adoro e todas as pessoas, acho que todas as famílias adoram. Então, vamos escutar, fiquem bem, até já. Yeah. muito bem, 15h03 aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, eu vou dar a minha receita de hoje, que vai ser, outra vez, o biscoito da Teixeira. É um bolo muito saudável, em que todos nós havíamos de comer um bocadinho por semana, porque todos os dias faz engordar. Mas não muito, porque leva vários ingredientes muito saudáveis. Ora então, vamos começar por acender o forno mais ou menos a 170, 180 graus. E vamos então preparar a nossa massa para fazer o biscoito da Teixeira. Pegamos numa terrina e vamos deitar lá para dentro 3 ovos. Meio quilo de farinha de trigo de fermento. Daquela de fazer os bolos, pronto. Todos os bolos, que dá para todos os bolos. Meio quilo de açúcar louro. É muito importante. Depois pegamos num copo, mais ou menos, de água morna e deitamos lá para dentro. Uma areinha de sal também lá para dentro. Já pusemos os 3 ovos, meio quilo de farinha, meio quilo de açúcar louro. E agora vamos tentar raspar a raspa do limão. Lá vão um limão muito bem lavadinho, não é? E depois vão raspar toda, raspar a casca com o raspador, não é? Lá para dentro da terrina. E depois pego uma colher das de sobremesa de canela e deitam lá para dentro. E uma colher daquelas de nós comer a sopa de café em pó, claro. Café em pó. E então vamos mexer esses ingredientes todos. Já tem lá um copo de água morna, não é um copo de litro, é um copo daqueles que bebemos o vinho todos os dias, mais ou menos. Não pode ficar a massa nem muito dura, nem muito mole. Atenção. E vamos mexer com um garfo, sempre, sempre, até ganhar bolinhas na croa da massa. Quando ela estiver bem delita, tudo bem, bem, bem diluído, então aí já está pronta para ir para a forma. Então, temos uma forma de lado, normalmente 30 a 40 centímetros de comprido, por 30 de largo, mais ou menos assim, uma forma lisa. Então, polvilhámo-la com um bocadinho de manteiga, e um bocadinho depois, no fim de bem passada a manteiga, vamos juntar um bocadinho de farinha de trigo e polvilhá-la e passá-la por ela toda. E depois deitar fora a que estiver solta. E então deitamos a massa lá dentro e levamos ao forno. Mais ou menos passando 30 minutos, você pega, abre a porta do forno e vai pegar num palito e espeta. Se estiver seco, está pronto. Se não, deixa estar mais uns minutinhos, está certo? Ora, uma boa continuação de uma boa tarde e muita saúde para quando estiverem a comer. É um alimento muito saudável. É um bolo muito saudável para nós tomar um bom lanche. Ora, então, até lá, uma boa continuação de uma boa tarde. E agora vou aqui dedicar uma música que é para Rui de Brito, que é o meu genro, e para toda a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais e para os seus colegas de trabalho, que estão todos juntos a trabalhar. Ora então, e para todos os que estão à escuta da nossa rádio Arcancel. Ora então, vamos escutar Paulo Reis, Eu Vou Outra Vez. Vamos lá ver onde é que ele vai outra vez. Até já. Visitei, ai que alegria! visitei, ai que alegria. Eu quero voltar de novo, visitar esse povo, talvez um dia. E lá vou eu outra vez ver o povo português. Ai que saudade. Ai que saudade. Eu quero voltar de novo, abraçar o meu povo na aldeia ou na cidade. E se um dia voltar para nos abraçar, ficarei contente. Dentro do meu coração nunca mais vos direi não, vós sois a minha gente. E se um dia voltar para nos abraçar, ficarei contente. Nunca mais vos direi não, vós sois a minha gente. E lá vou eu outra vez ver o povo português. Ai que saudade. Eu quero voltar de novo, abraçar o meu povo na aldeia ou na cidade. Quero um povo português. Ai que saudade. Eu quero voltar de novo, abraçar o meu povo na aldeia ou na cidade. E lá vou eu outra vez. Quero um povo português. Ai que saudade. Eu quero voltar de novo, abraçar o meu povo na aldeia ou na cidade. E lá vou eu outra vez. Quero um povo português. Ai que saudade. Eu quero voltar de novo, abraçar o meu povo na aldeia ou na cidade. Eu quero voltar de novo, abraçar o meu povo na aldeia ou na cidade. Muito bem. 15 horas e 11 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com o nosso Joaquim Sena, para a sua mãe, Maria Antónia Dias, e para todas as mães espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Joaquim Sena, mãe, eu te agradeço. Ora, fiquem bem, até já. Calmas a dor. Muito bem, 15 horas e 14 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. E obrigada sempre pela vossa preferência, que é aqui que estamos juntos e aqui que estamos ligados. Ora então, vamos ficar com Jorge Ferreira. Jorge Ferreira, que vai ser para todo o auditório e para todos os animadores, da minha parte tudo, e para todos os 33 fundadores da nossa Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, Jorge Ferreira, então vamos ficar com Jorge Ferreira e vamos escutar. Fiquem bem, até já. fado. Há quem o fado faça a sua vida, há quem vive na vida amargurado, não encontrando nela outra saída. Eu sofro nesta vida, ó meu amor. Para mim tem mais valor, sofrendo por ti porque te desejo. Tudo na vida passa a correr de repente, quando se ama e se sente calor de quem nos quer bem. A vida passa, mas no ar fica a saudade, a razão e a verdade do valor que a vida tem. Mas no ar fica a saudade, a razão e a verdade do valor que a vida tem. Tão iguais, pra que na vida haver tanta diferença? muito bem. 15 horas e 28 minutos aqui nos estúdios da vossa Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com o Tiago Maroto, Moda da Desgarrada, para aqueles que gostarem da Moda Desgarrada. E para os que não gostarem, vão escutar tão bem, vão passar a gostar. Ora então, a continuação de uma boa tarde e até já. que não me leva. Eu beijo que te dei daquela vez, o meu coração desfez. Por isso sofre e padece. Vou recordá-lo pela minha vida fora. Esse dia, aquela hora, um passado que não esquece. Eu dei-te um beijo a seguir dez perdões, mas para matar-lhe o desejo, dei-te muitos mais do que. Chamei-te louca e tu sorriste para mim. É sagrada a tua boca, só ela me beija assim. Pessoa lá no Biru, ui, a de pessoa no mundo. acidente. Aqui é. Ora, 15 horas e 46 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2, Orleão. Ora, então, vamos ficar aqui com uma linda música que tem pelo início da sua letra e é Sorri para a Vida. Vai ser para amar todo o auditório da Rádio Arcanciel, para o nosso florentino amigo que está gravando as nossas emissões e está sempre à nossa escuta. E para todos animadores e para Manu de Arujo e para o seu patrão, para as suas colegas de trabalho. Ora então vamos ficar com a linda música Sorri para a Vida, assim é que é. Ora então fiquem bem, até já. Passada, ela esperava o dia da liberdade. Lá no lugar.

Ora, muito bem. Ora, então vamos ficar aqui com Maria do Sameiro, Mãezinha do Céu, Eu Quero Te Amar. Que é para todo o auditório, para todos os animadores e para todos os doentinhos espalhados pelos quatro cantos do mundo e para todas aquelas pessoas que estiveram à escuta da minha emissão aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, fiquem bem, até já. Ora, muito bem, e são 16 horas. Ora, assim cheguei ao fim da minha missão e assim me despeço com esta linda música que nos preenche o coração e uma continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana e até à minha próxima emissão. Vos desejo tudo de bom, fiquem bem e até breve, se Deus quiser. Do Hospital Santa Maria, um serviço que, de acordo com a antiga diretora, pode estar mesmo à beira da extinção. De alguma forma, reconfortante.